Projeto X Podcast. We are fighting creamers. 高みを目指して fighting creamers. なりふり構わず fighting creamers. 信じるがままに um Projeto X Podcast, um Projeto X de uma série que eu tenho certeza que vocês amam, sobre um assunto que vocês amam, odeiam ou amam odiar, que é o nosso caso também. Seguindo a nossa série de podcasts da zoeira, nós vamos zoar o estilo mais controverso e mais popular ou impopular de animes que nós conhecemos, que são os shonens de porrada. Então, com vocês, hoje falaremos sobre Battle Shonen com a nossa zoeira. Pra quem tá pedindo um cast de Naruto, queridos, esse é o mais perto que vocês vão chegar. Eu sou a Dri e esse é meu jeito ninja, porque essa é a tradução mais escrota de todos os tempos. Fala Datebayo, por que não? Datebayo. Porque eu assisti dublado primeiro, então vai ser esse meu jeito ninja. Não, não é o tô certo, tem o tô certo também. É, eu tô certo. Tem isso também, cara. Gente. O Datebayo acho que virou tô certo, esse meu jeito ninja. Esse meu jeito ninja é outra frasezinha do... Enfim, eu assisti 10 vezes a saga da Vila Oculta da Névoa, porque era só o que o SBT passava. Triste, que vida triste. O sangue também era verde? Ia ser louco, hein? Aqui é o Seiji. Se eu tivesse um Battle Shonen, eu também gostaria de ter o poder de cagação do regra do Seiya. Cara, é sério. É o melhor poder que existe. Na boa. Deus Ex Machina no Jutsu. É, você fala assim, ó. Seiya, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Foda-se. O cavaleiro de bronze não pode machucar o cavaleiro de prata ou de ouro. Foda-se também. Cavaleiro de bronze não pode matar um deus. Foda-se, quem tira essa regra? Eu queria ver essa luta épica do Seiya com o Ichigo, né? Caramba. Aí gente, será que ela ia terminar? A mão do roteirista chega a tremer, cara, é sério. Não pense nisso, não. Eu queria que tivesse uma luta do Seiya com o Ichigo nos 5 minutos, mais 5 minutos medida Dragon Ball. Caraca. Ah, nunca imaginem ia terminar. Imaginem só. Não, é que tá. A luta, por definição, mesmo que fosse rápida, nunca ia terminar. Bem, aqui quem fala é o Jin, e até o final desse podcast eu vou ser o ser mais forte do universo. Pelo menos até a semana que vem, aí eu vou ter que voltar a treinar. Até aparecer um vilão mais forte. É, e no meio da história... Mas aí que tá uma pergunta. Todo mundo é o mais forte do universo aqui, olha, não vamos considerar o One Punch Man porque aquele é uma putaria sem tamanho. Não, mas é que o One Punch Man, Dri, é que tá, o One Punch Man ele não é um shonen paródia, de porradaria. A gente sabe, a gente não vai ele falar é do One Punch Man porque comédia, é comédia, é diferente. Exato, ele é um shonen de comédia. Assim, considerando os shonen de porrada que se levam a sério, todos eles são mais fortes do universo. Imagina assim, se todos os universos convergirem, quem vai ser o mais forte? O mais forte entre os mais fortes? Essa é ou fácil. Ou será que todos vão continuar sendo os mais fortes? O pessoal do Tenjo topa Kuren Lagann. Justo. É, claro, ele pega uma galera e eles pegam o seu universo. É a questão do tamanho, pega... tem isso também. É, então. Pode ser. Aqui é o Lucas Abe e, pra variar, estou tapando buracos. Olha como aí. Quiserem. Você poderia usar essa piada mais tosca e falar que você tá tapando o buraco do Mugi. Uia, olha só. Piada de quinta série. É, mas eu não estou mais na quinta série. Eu tô cercada de criança mesmo, é porque né? Puta que pariu, eu trabalho com criança a semana inteira, chega na gravação, tem que lidar com criança também. O Mugi só não tá verdade, nessa gravação porque ele levou um golpe de inimigo chamado cólica renal, que é um ataque isso. Perigosíssimo, muito efetivo. Cólera do dragão. É, acertou um golpe crítico ali, acertou o crítico, tirou 20 no dado, pá, derrubou o garoto. Mas assim, é aquela coisa, a gente conhece um protagonista que faz buracos, que é o Simon. Ele, o Lucas tampa buracos. Isso. Por que não? Pode ser a premissa de um shonen de porrada, por que não? Eu preciso tapar a cratera na lua, vai ser o último objetivo. Cara, antes do final desse cast, nós teremos um anime pronto. Escrevam minhas pronto. Palavras. Eu tenho medo disso. Se vocês lerem os e-mails ou ouvirem os e-mails, você sabe que eu já sou o vilão. É verdade. O Jin é sempre o vilão. Será que o Cabeça vai ser o herói? E aí ele vai se juntar com a Dri e tal. Vai ter aquele chip maroto. E aí ela vai falar, vai Cabeça. E ele vai ganhar superpoderes. E vai ter a luta dele contra que o que é isso Dri. Agora? É Capitão Planeta? Vai Cabeça. Olha, gente. Direito. Eu acho que vocês precisam assistir mais animes, viu? Porque a referência de vocês tá pobre. Puta, não, merda. Desculpa, se você usa Capitão Planeta de referência, sua referência não é pobre, Dri. É só antiga. Sua referência, além de pobre, é velha. É velha, sim. Enfim. Pra começar, a gente precisa descrever um pouco do gênero que a gente tá falando. Assim, o pessoal que acompanha animes há 5 minutos vai saber do que a gente tá falando. O que são Battle Shonens? O que são os famosos shonens de porrada? Seja você que é o cara dos primeiro animes, ponto, me dê uma definição de... Batalhas. Tem que ter batalhas. E é uma história shonen, tem que ser pra garotos. Battle Shonen, ao meu ver, são um anime focado nas batalhas em si. Então não vai ter uma trama muito específica, vai ser algo meio largado, assim. No geral, você vai ter uma trama meio por cima, personagens... O principal talvez te cative, um outro ali, o vilão, você acha, nossa, esse cara é forte. Ou os vilões, enfim. E vai ser muito focado em batalha e superação. É assim que eu vejo. Você vai ter um herói principal, ou um grupo de heróis, eles vão lutar, eles vão perder, eles vão se fortalecer, vão lutar de novo. Isso vai seguindo até que vão chegar vilões mais fortes, e aí eles vão ter que ficar treinar ainda mais, ou aliar forças, e aí aquele vilão que tava meio em dúvida, volta cedo bem, putaria. Com todos os tipos. Essencialmente. É um prato cheio de clichê. Nossa, um isso, monte. Clichê define. Vamos falar a verdade, hoje em dia, que anime que sai que não é cheio de clichê? É, exatamente, né? A gente, acho que o shonen de batalha, a diferença é que a gente tem um pouco mais de carinho, a gente releva muito mais coisa. Porque, querendo ou não, é a porta de entrada de 90% das pessoas que assistem anime. É muito difícil alguém começar por um gênero que não seja desenho de lutinha, que era o que a gente assistia quando a gente era criança, certo? Até sim. Pokémon é, Pokémon desenho de lutinha. É tipo, desenho de lutinha com tráfico de animais. Essencialmente. Tráfico de animais. Eu falo que é criaturas de batalha. Em pokebolas, exatamente. Você treina seus bichinhos, você enfia eles numa bolinha do tamanho de uma bola de tênis e faz eles baterem uns nos outros. O Beto, inclusive, fez uma campanha contra Pokémon uma época dessas. Adoro ele. Uhum. É que tá, agora vamos lá. Se shonen de batalha é um anime focado em lutinhas, tem que ter lutinhas. Certo. Pokémon, Digimon, Metabots, entrariam nisso? Porque eles têm luta, mas... Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que sim, mas numa categoria separada. Ele seria tipo uma subcategoria do Shonen. É, ou assim, Pokémon, Digimon, o próprio Yu-Gi-Oh! Eles entram numa categoria separada. Porque tem as lutinhas, tem as porradas, mas não são tipo os personagens batendo uns nos outros, entendeu? Eu acho que Metabots... São as cartas, ou são os bichinhos. Metabots encaixa mais no Battle Shonen do que os outros. Mais do que Pokémon, mais do que Digimon, mais do que Yu-Gi-Oh! Porque ele carrega... Não, depende do Digimon, porque tem Digimon que os caras viram os bichinhos. Tudo bem, tudo bem. Mas na questão da ideia, acho que Metabots é o que mais se encaixa pelos personagens clichês, pela superação, todo o conceito de Battle Shonen é bastante aplicado em Metabots em si. Você vai ter aquele personagem misterioso, que é mais poderoso, e aí e tem até ele o arco ensinar, do torneio, né? E tem um arco... Puta, o torneio é essencial. Tem que todo, ter torneio. Todo Battle Shonen tem que ter um arco de torneio. Sim! E senão não é bom. Dragon Ball tem uns 10, só pra falar que eu sou muito Battle Shonen, vou colocar 10 arcos de torneio no Dragon Ball. O maior Battle Shonen que você respeita. Não, até One Piece tem um arco de torneio, né? Agora que eu pensei. Eu gosto de dividir essa categoria, na verdade, a subcategoria com criaturas de batalha, na minha opinião, né? Isso, Battle Shonen, e temos até, por sinal, uma playlist sobre isso. É, eu gosto mais os animes de Battle Shonen mesmo, os Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros, e tem as criaturas mesmo, né? Que os protagonistas usam os animaizinhos, bichinhos, monstrinhos, robôs, etc. Alguma coisa pra auxiliar ele na batalha. Mas você pode até se confundir também com o Battle Shonen. Tipo, um Shaman King. Ele tem as criaturas de batalha, mas ele também ele luta, né? Então, ele não tem criaturas de batalha. Ele tem os espíritos, né? Então ele... Não, eles são armas. Na prática, eles são armas. Eles não são criaturas de batalha. Então, mas se não tivesse essas armas, seriam o quê? Se não tivesse isso daí? Se não tivesse essa invocação do aliado parceiro, né? Não, eles têm um aliado parceiro, é diferente. Então, mas eu acho que a criatura de batalha é que tem que ter um aliado nesse parceiro. Caso, se não tivesse aliado parceiro... Nesse caso do Shaman King, eu acho que a relação deles é mais tipo Reborn, em relação aos anéis, sabe? Então, aí sim, pode se confundir, na minha opinião. Eu me confundo dessa forma. Tipo, o Buck também, ele tem criatura de batalha, mas ele também é um Battle Shonen, né? Cada um tem poder, tem um parceiro e tal, e luta, né? O mais clássico, classicão, é o cara que usa o poder dele mesmo. A energia, golpes de espada, sei lá, qualquer coisa, em que... É, cada um tem o seu nome, né? O chakra, o ki, o cosmo... Ou não precisa ter energia, pode ter uma habilidade e tal, mas tem que ter, assim, é um protagonista, ele tem um grupo de aliados, ele tem um inimigo, e esse inimigo tem seus capangas, então cada um dos amigos desse protagonista vai lutar com os capangas do vilão, e o protagonista luta com o vilão, e pronto. Depois disso tudo eles tomam um chá e vão pro torneio. É, cercado de algumas amizades, isso. Mensagens positivas e tal. Bom, acho que dá pra definir bem essa questão dos mascotes, de batalha, esse tipo de coisa, com o Gash Bell. Acho que ele assim, divide bem, você observar exatamente. Como é Gash Bell e observar como é Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco, pouco você percebe bem a diferença e consegue separar nessas duas categorias mais tranquilamente. E claro, tem subcategorias, alguns animes que aplicam mais isso, alguns animes que aplicam menos, mas enfim, cada anime é um anime diferente, então você vai classificar. É que nem classificar música, mano. Tem música que é puro rock, puro sei lá, qualquer coisa, e tem outro que é uma mistura louca, então você não sabe, isso aqui é pop, isso aqui é rock, isso aqui é o quê? É igual anime, então muito difícil classificar. Cara, eu tô lembrando de Gash Bell agora. Gash Bell também é um ponto fora da curva, muita coisa, né? É. Tipo... Boing, boing. Gente, o Fogora é o melhor personagem daquela merda, cara. Você chegou a ver em japonês ou não, Rodri? Eu sabia dublado, mas a música dos peitos eu escutei... Cara, é genial. A partir do momento que... É o tipo de coisa que deveria ter sido dublado. A partir do momento que tem um cara que canta música sobre ele que só vê mulheres peitudas, cara, você não discute mais nada. Não, assim, é genial. Shonens favoritos da equipe. O Mug não está dessa vez, então a gente não vai ter que fazer ele calar a boca, né? Mas... porque nós sabemos qual é o favorito dele. O Shonen favorito do Mug, ó, que surpresa, é One Piece, beleza. Vamos... Por que será, né? O Mug agora gosta de One Piece, né? Do Mug, ele nem tá aqui, galera. Eu jurava que fosse Naruto. Não, gente, eu tô triste porque o Mugi não tá aqui, porque ele ia ser o alvo principal de bullying da porra isso, da gravação inteira. Isso. Já que ele não tá aqui, a gente vai ter que fazer bullying com ele sem ele tá aqui mesmo. Ah, mas o Lucas não é o Mugi da gravação? Então, Lucas, começa a fanboyzar aí, cara. É verdade. Com você. Gente, o One Piece é muito louco. Nossa, o poder da amizade. Ai, ai, coitado do Mugi. Eu acho que você desempenhou bem essa função. Obrigado. Mas assim, qual que é o shonen favorito de vocês? Ou alguns dos favoritos de vocês? Eu acho legal falar assim, além dos favoritos, também falar assim, que tem shonens de porradaria que são marcantes e que eles devem ser citados independente de qualquer coisa. Então claro, já vamos tirar eles da lista, né? Dragon Ball. Sim. É obviamente. O pai de todos os shonens de porrada, né? O, tipo, não, Dragon não Ball. É o pai de todos os shonens de porrada. Não, o pai... Gente, você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Jojo. Jojo tá mais pra pai do shonen da porrada do que Dragon Ball. Acho que é Hokuto no Ken ainda, cara. Mais antigo. Isso, eu ia falar exatamente isso agora. Hokuto no Ken muito forte. É eu falo o pai, porque a influência que o Dragon Ball teve nos shonens atuais é óbvia, entendeu? É... Você pega um One Piece da vida... Ah, sim. O Eiichiro Oda era o maior fanboy do Toriyama que existia, entendeu? Então, assim, ele lançou a tendência. A roupa do Naruto só é laranja por causa do Goku e a do Sasuke só é azul por causa do Vegeta. Olha aí. Também tem vários outros animes que tangenciam... O Vegeta é legal, o Sasuke é um merda. Fazem referências a Dragon Ball. Então você vê que é uma coisa que marcou muito. Por exemplo, Blood Legend tem referências infinitas a Dragon Ball. É uma coisa, assim, que realmente marca o gênero. Você pensa, ah, shonen de batalha. Dragon Ball, Cavaleiros... Naruto tem que estar nessa lista também. Também, Naruto. Por mais que, ah, meu Deus, eu não gosto, não sei o quê. Ele teve o seu peso, toda a história no shonen. Claro. Foi o primeiro de muita gente, né? Foi o primeiro gente e a Toei não quer terminar o anime, tanto que vai terminar o anime, eles vão começar a adaptar histórias de novels. Não, mas não é Toei, é Pierrot, cara. Pierrot. Pior de tudo, Pierrot. Pior ainda. Cavaleiros, né? Que, isso. Por pior que seja, pelo pior roteiro possível que exista, pior no Brasil ele fez alguma coisa. A gente nem vai falar muito de Cavaleiros, porque já tem um Cavaleiros do Zodíaco da zoeira. Tem só pra ele, já. É tão ruim que a gente já fez o cast. Abraça Kurumada. E tem aí o Bleach também, que eu acho que merece ser citado. Por pior que tenha sido o final... Foi muito ele ruim. Ele empolgou muita gente ali no comecinho. Nossa, dele. Foi muito ruim o final. Eu acho que assim, o Bleach deve ter sido uma decepção pra tanta gente, cara. Deve ter assim, um monte de gente que seguiu assim, uma hora essa merda vai melhorar, uma hora vai melhorar. Nossa. E não. E o pior que, ó, Dri, pra você ter ideia, tem gente que é tão fanática por Bleach até hoje, que tem um brasileiro que falou assim, eu não gostei do final, eu vou desenhar o mangá como seria o meu final. Esses são os melhores. É sério, eu acho fantástico. Fantástico, fantástico. Do que você acha que os escritores de fanfic sobrevivem, cara? Eles não gostam da história e reescrevem. Sim. Já estive lá, já fiz isso. Tem um aí, ó, que eu acho que merece ser citado. Que atualmente eu digo outubro de 2016. É, na minha opinião, um dos melhores shonen de porradaria da atualidade, que é o Boku no Hero Academia. Que ele chegou assim. Sério, o autor, ele consegue fazer de um jeito leve, que você sente que os personagens são adolescentes e ao mesmo tempo eles estão se preparando pra virar super-heróis um dia, sabe? É fantástico. Esse é muito bom mesmo. E ele tem o pior ser humano da face da Terra também na equipe. E ele é mocinho. Eu sempre gostei de cavaleiros. Uma merda, eu sei. Eu cresci, eu vi esse negócio, uma merda. Mas foi o primeiro anime que eu vi. Então, na minha memória, ainda tem umas coisas muito bonitas. Confesso que eu não fico revendo ele mais agora. Shiryu, amigo. Não. Não. Preciso esquentar ele com o calor do meu chakra. Ah, não, é meu... Chakra meu, não. Meu cosmos. Cosmo. Meu cosmo. Ainda na minha infância, assim, ó, o Seiji pequenininho ainda fica lembrando o Cavaleiros com aquele carinho, né? Porque foi o primeiro anime que ele viu. Então é um Battle Shonen que eu gosto ainda. Mas eu sei as limitações, as merdas. Eu posso falar que ele é uma merda porque isso não me fere. Eu sei disso. E ainda gosto da porra. Não sei como. Eu já ultrapassei esse tipo de existência, né, Seiji? É, então. Eu sei disso. É uma merda mesmo. Eu sei. Ele tem muitos defeitos. Eu sei. Mas eu gosto dessa porra. Te fez feliz uma época e esquicou. Mas eu gosto dessa porra. E continua fazendo. Então. One Piece, obviamente, eu acho que por todas as coisas boas e por ter visto esse negócio por tanto tempo, eu quero continuar vendo esse negócio. E eu quero saber um dia como vai acabar. Então eu fico vendo esse negócio pra quê? Porque eu gosto, eu quero saber como vai acabar. Não como o Naruto e Bleach, que eu só queria saber como acabava esse negócio. É mais esses dois mesmo, eu diria, cara, na boa. O resto é meio genérico em alguns momentos, e tem alguns que eu não aguento mais, né, sério, né? Um que me introduziu mais ao universo dos animes, que me trouxe mais, que me fez ter mais amizades nesse mundo, talvez até conhecer grande parte da equipe, foi por causa de Reborn. Mas eu não diria que é... O esqueleto no armário de 90% da equipe. Eu não queria falar de Reborn. Eu nem mencionei, então, Reborn na minha história. É algo que eu tenho... A pessoa não sabe lidar bem com o próprio passado, essa é a verdade. Eu tenho um carinho muito grande por Reborn, mas eu não diria que ele é meu favorito. Eu acho que o anime shounen, que foge um pouco da curva desses mais... padrões, né, de tão clichê, pra mim é o Hunter x Hunter. Pra mim, esse é um dos certeza, melhores certeza. Animes disparado. Nossa, assim, muito bom. Top 5 fácil. O remake dele ficou maravilhoso, por favor, todos têm que assistir isso pelo menos duas vezes na vida. É muito bom mesmo. E, cara, Hunter x Hunter é um anime muito amor, de Hunter verdade. Hunter x Hunter tem no Netflix, não tem? Tem no Netflix, se não me engano. Preciso não sei se ver, tem todos os episódios, acho que talvez... Quando a minha irmã viu, ela viu até os 50 na Netflix. Depois eu passei pra ela no meu computador, no meu HD eu passei pra ela. Mas eu acho que tinha até os 50, mais ou menos, na Netflix. Pesquisem e assistam, por favor. Hunter x Hunter é muito bom. Eu poderia falar de alguns que já foram falados. One Piece, eu sou, assim, bem fã de One Piece. Mas eu acho que alguns que me marcaram. Beautiful Joy, que, caraca, assim, assisti junto. Mesma época que a primeira vez que eu vi Full Metal, mesma época que a primeira vez que eu vi Hunter vs Hunter. Beautiful Joy é uma história muito divertida. Eu não tive chance de jogar os jogos, mas o anime é muito legal. Toda a história dos super-heróis e das lutas e o traço super caricato é muito divertido. E mais recentemente, justamente por estar debochando tanto desse gênero, acho que One Punch Man, eu acho que dá pra gente falar que é realmente paródia, uma paródia que tá sendo bem divertida e tá sendo bem... Outros mangás parodiaram muito, mangás e animes parodiaram bastante esse gênero, que também valem muito a pena, porque eu acho que, assim, é legal você assistir, é legal você ver as coisas zoando, e isso é o que a gente vai fazer aqui também, que é zoar, então estamos falando a mesma língua. O que não costuma faltar nesse tipo de anime? A gente sabe, assim, como a gente falou, é clichê atrás de clichê, atrás de clichê, atrás de clichê. Quais que são aqueles que vocês reconhecem à distância? Que vocês sabem que todo anime desse tipo, ou a maioria de animes desse tipo vai ter. Puta, a lista é gigante, Dri, é sério. Nossa senhora. Cara, o que tem que ter num Battle Shonen, afinal de contas? Eu já falei, tem que ter a batalha, tem que ter o protagonista, é carismático, o grupinho do amigos, e todos os amigos tem que ter sua personalidade meio diferenciada, a gente nota, o cara que é o amigão, o cara que é o idiota, o cara que é sério, o cara que é compenetrado, o cara que é o fodão, aparece no último momento, o cara que é o inimigo, depois virou amigo, cara, tem de tudo, exato, na verdade, e poderzinho, treinamento, flashback triste pra caramba, inimigo que você é mala, depois você vem outro inimigo mais forte, depois outro inimigo mais forte, mais treinamento, cara, e sagas e arcos, é sério. A aqueles discursos que não terminam, né? Com aquela música dramática, que a gente, quando assiste, acha o máximo, mas depois eu pensava, meu, que clichê, que merda, eu já escutei isso 15 vezes em outros animes. E o cara que vai anunciar... que na hora a gente acha muito louco. E o cara que vai anunciar o nome do golpe é outro, então já sei o golpe, olha só. Aí vai esperar, né? Beleza, então vou anunciar o meu golpe. Ele taca o golpe, e outro recebe. O cara é burro pra caramba. O cara falou o nome do golpe, você se prepara pra receber esse golpe, se defende, cara, na boa. Então, no Cavaleiros do Zodíaco, você podia até jogar aquela do... Ah, não, é como eles se movem mais rápido que a velocidade da luz, então não dá tempo de chegar o som. Exatamente. Então ele grita o golpe, só que o som já chega muito depois. Qual que é o sentido de anunciar o golpe, sim? Velho, na boa. Agora, falando sério, por que tem que anunciar o golpe? Pra vender bonequinho. É lógico, é. Porque é que nem Pokémon. Você lembra do Pokémon? Saiu o filme do Pokémon uma época, e tinha um curtazinho. Aí no curtazinho passava alguma coisa, depois aparecia um monte de Pikachu falando Pikachu, Pikachu, você entendeu? Depois passava mais um pedaço do curtazinho, depois aparecia o Bulbasauro falando um monte de Bulbasauro, Bulbasauro. É pra criança pegar, é pra ela aprender o nome. E você fica lá repetindo, repetindo, repetindo. Aí ela vai pegar e vai falar Kamehameha no meio da rua, entendeu? Aham, faz no meio da rua, gritando Kamehameha. Faz muito bem, gente, faça isso, sério. Vai todo... A criança, vai... né, Seiji? Até adulto faz isso, é uma criança. Eu não posso fazer nada. Todos são uma criança dentro de si. Agora, se um adulto faz exatamente, isso, já... Exatamente, eu sou uma criança de Jesus. Oh my God. Outra coisa que costuma ter bastante é a questão, assim, o poder da amizade. Ah, esse poder da amizade. O poder da amizade é um você encontra... Gente do céu. É a essência de todos esses animes. E esse acho que não tem exceção, cara. Não tem um anime de porrada, não tem um shonen de batalha que a amizade não seja o cerne. A amizade acaba sendo a força motriz. É a amizade que vai chegar naquele rival que antes era tão frio e tão calculista, mas ele vai abrir seu coração pro protagonista que vai tentar alcançá-lo porque ele ainda acredita nele. Ou então reformar aquele vilão que antes era super malvado, matava geral, mas pelo poder da amizade do protagonista ele vai se tornar uma boa pessoa. Cara... Eu falo, às vezes é um saco esse poder da amizade, é zero, gente. Mas aí que tá, eu não consigo nem achar um saco porque eu acho divertido. É bonitinho, ensina pra... Como a maior parte do público-alvo infantil, ele ensina eles que eles têm que ser amigos dos amiguinhos, que eles têm que ser legais com as pessoas. Porque você nunca sabe quando aquela pessoa vai se tornar um gênio do mal que vai matar geral. Você vai ter que ser amigo dele se quiser impedir que ele mate geral. A questão é mais dessa de formação das crianças. Naruto sim, levado isso ao extremo, é né? É um ciclo de ódio. Se eu odiar essa pessoa, ele vai me odiar, ele vai me odiar de novo, ele vai me odiar. É um ciclo infinito. Então vamos parar com esse ciclo de ódio, porque eu acredito na amizade, porque ele é meu amigo. Então você vai parar isso. Eu acredito em você. E por que você fica fazendo esse negócio? Porque eu ainda continuo sendo seu amigo. Ah, que bonitinho. E pior é que assim, eu pelo menos sou tão trouxa que assim, toda vez que isso aparece, eu acho muito fofo. Eu adoro isso. Eu falo, eu tô debochando, mas a verdade é que eu adoro essa coisa, André, do poder da amizade. E é por isso, entendeu? Que eles continuam, você gosta disso. Assim como você, todas as crianças que assistem, elas não acham legal você ter esse você, negócio... Você, vírgula, todas as crianças que assistem, eu me senti igualada a elas agora, obrigada. Exatamente. Olha quem está falando, esse isso é pra você, Dri. Olha aí, ó. Foda-se, eu não vou tentar isso vindo de você, criança. Cara, você me desculpa. Ai, que mancada. Andre, então eu vou convidar você, porque atualmente tá acabando o Naruto, né? E mesmo eu não tendo visto porra nenhuma, eu peguei e fui ver a última luta, que é do Naruto contra o Sasuke. E a luta tudo é isso, é o poder da amizade levado assim, eu vou te bater até você virar meu amigo de novo, seu filho da puta. É assim mesmo, foi isso mesmo. É um jeito bonito de falar sobre amizade, você nunca quis bater no seu amigo pra ele largar de ser idiota. Às vezes eu tenho vontade de bater no Mugi por causa disso, nunca dá certo, é uma teixa pra lá. Eu sempre tenho vontade de bater no Mugi, mas... Olha, eu acho que se a orelha esse dele é um assunto perigoso, dele... melhor desviar. Ok. Mas assim, eu acho uma coisa bonitinha, sabe? E se bem feita, pode dar umas cenas muito bonitas. Eu acho que um exemplo de poder da amizade bem usado foi no Tengen Toppa Gurren Lagann, cara. Aquele discurso final do Simon foi tipo 100% poder da amizade. Mas caramba, aquilo foi muito bonito. Não, tudo bem, mas é assim... Pra você ter um poder de amizade bom e bem feito na história, você tem que ter preparado isso antes. Que foi o caso do Tengen Toppa. Foi o caso do Tengen Toppa. Foi construído. O caso do Naruto. Quando foi que o Sasuke realmente viu o Naruto como amigo? Gente, nunca! O problema do Naruto é uma coisa chamada Masashi Kishimoto. Vamos colocar assim. Mas aí fica fácil, né? Você fala assim, o problema de Naruto é porque Naruto foi inventado. Também! O problema de Naruto é o autor, é o roteirista. Não, o problema do Naruto é o Sasuke, mas também vamos deixar isso pra lá. Porque... Narutards vão matar a gente, mas tudo bem, deixa pra lá. Um contraponto bacana pra isso, eu acho que é o exemplo do Fairy Tail. Fairytale tem lá a sua cota de problemas, mas, assim, ele tem algumas coisas. Eu acho que ele acaba sendo um exemplo de livro disso aqui, mais até do que o Naruto. Tem toda a questão do vilão ou pseudo vilão que é derrotado pelo protagonista, leva uma porrada. Aí ele meio que se reforma, ele se redime, fica amiguinho de todo mundo. Isso, inclusive, Fairytale aconteceu muitas vezes, chegou a um ponto de ser, tipo, ser banalizado. É, na verdade, né? A forma de Fairytale é um pouquinho diferente, Dri. É assim, tem a luta, aí o Natsu come alguma coisa que é do poder do inimigo e vem. O fogo dele, é. O vilão que é super malvado, que todo mundo acha que é o top, mas que depois é substituído por um vilão ainda mais malvado, e ainda mais malvado, e ainda mais malvado. Já falei, esse ciclo de inimigo poderoso que o pessoal tem que treinar, ralar, achar um jeito e pronto, e não tem fim. E fica que nem o dragão. É, o problema é que... E fica que nem o Dragon Ball. O inimigo agora tem que se vir de outro universo pra poder ser o cara mais poderoso do mundo. Exatamente. Dragon Ball levou isso a um nível muito... Ele precisou pegar o Deus da Destruição, porque não tem ninguém mais forte agora, cara. É sério. Porque o Goku não venceu o Deus da Destruição ainda. Ainda. Então, ainda. Mas ele vai... Gente, tem, isso é uma coisa que shonen de porrada tem. Shonen de porrada é previsível. Você sabe que o mocinho vai ganhar lógico, a luta no final. Você sabe que é o que vai acontecer, entendeu? Do mesmo jeito que você sabe que o Ash vai perder a liga no final da temporada. Eu acreditava que ele fosse ganhar dessa vez. É sério. Ele vai ganhar esse filho da puta. Todo não vai mundo, ganhar. Assim, todo mundo foi Alice no final dessa temporada. Desgraçado, todo mundo não aprendeu achando, umas 6, 7 vezes? Desgraçado, aprende. Aprende a não participar mais da cê liga. Você tem 10 né, anos cara? E 15 anos de experiência nessa porra, cara. Você não conseguiu ainda um negócio? Então, eu acho que assim, esse é o momento em que o Ash deveria parar a jornada dele e estudar. E, sei lá, ser um ser humano produtivo. Olha, a história é do virar famoso não vai rolar. A história do Sun Moon eu ia defender o Ash. Escola, hein? Olha aí, ó. Vamos ver, né? Eu não assisti, eu só acompanhei o choro, eu admito. Assim, eu tô em vários grupos de Pokémon. E assim, gente, parecia final de campeonato de futebol. A galera literalmente torcendo e depois ficando extremamente puta da face quando ele perdeu, entendeu? Odri, tava pior do que quando o Leonardo ganhou o Oscar. Ah. Nossa, cara, tava. Pior que tava, porque assim, foi. Tem pessoas que estavam falando, ah, o Ash não vai ganhar coisa nenhuma, ah, ele vai ganhar, eu acredito, gente. Tava quase uma torcida organizada, cara. Tava engraçado até. Eu fiquei sabendo que ele perdeu no dia seguinte, quando eu fui ver as notificações no meu Facebook. Aquele monte de gente xingando, e eu pensando, ah. Então foi assim que terminou o episódio. Nesse caso, o meme okay. Não morreu. Ah, que coisa. Outra coisa que também costuma ter muito. Tipo, é claro que a gente não tá esperando realismo. Mas por que todo mundo em shonen de batalha tem 30 litros de sangue? Que, tipo, quando eles estão quase morrendo, eles tiram um poder fora do normal, do meio do nada. E, tipo, ficam fodões de repente. E tira do meio da feira da fruta, né? Tira da feira da fruta o poder e... Exatamente, é bem de lá mesmo, entendeu? Ah, mas, por exemplo, então, Deadman Wonderland, ele pega isso aí, esse clichê do sangue, é a essência, né? Do, é o poderzinho do dele, é o sangue, né? Pera aí também. Exato. Né? Vamos, isso é outra realidade, não é nem Battle Shonen, eu diria, o Deadman Wonderland. Talvez seja, pai. Não sei. Gente, é só vocês lembrarem. Sabe, na moral, sabe uma coisa que eu acho que é super Battle Shonen? Kill Bill. Totalmente Kill Bill. Battle Shonen. É Battle Shonen puro, cara. Tem até cena de anime no meio. Do nada, aquelas coreografias de luta, todo mundo com 30 litros de sangue, uma pessoa só matando um exército inteiro. Assim, o Quentin Tarantino, ele provavelmente queria fazer um shonen de porrada quando fez Kill Bill. Ou boa parte dos filmes dele. Imagina, gente, um anime de Kill Bill ia ser louco, né? Teve uma cena de anime no filme. Teve com o do pedófilo ali da japonesa. Feito pela Production IG. Então, imagine um anime inteiro, sabe? Seria isso muito legal. Eu preciso ser contratada por um estúdio ainda. Ah, sabe como seria? Seria uma pegada assim, mais ou menos como Samurai Black, como é que é? Qual Samurai? Afro Samurai. Qual Afro Samurai? Afro Samurai. Seria basicamente aquilo que eu vi. Bom de Samurai. É, isso não é shonen, não. Isso é muito mais que shonen. É seinen essa porra, cara. Sanguinário pra caramba. Ia ser aquele shonen que a pessoa assiste quando não quer admitir que assiste shonen, tipo Sword Art Online, sabe? A gente vai falar de Sword Art Online, mas é shonen, não é? Não, a gente vai, assim, se vocês quiserem alguma coisa pra zoar. É engraçado que sempre tem algum anime que ele é 100% shonen, mas tem aquelas coisas que fogem e que as pessoas acham, nossa... Assim, a Fullmetal até poderia entrar nisso. A invenção da pilha. A invenção da pilha. Aí você vê, assim, cada temporada tem um. Teve o Sword Art Online no ano, teve o Shingeki no Kyojin no outro. Ah, é. E as pessoas falam... Death Note numa época. Death Note. E por aí vai. Tokyo Ghoul, por aí vai. Please. É. Tokyo Ghoul é o atual, né? E, que as pessoas assistem achando que elas estão assistindo uma coisa super... Inovadora. Isso é tão shonen quanto Naruto, aceito. É melhor. Não teve arco do torneio ainda no Tokyo Ghoul. Ainda. Eu acho que você... Desculpa, eu não sei. Eu também não sei. Um beijo. Eu tô falando. Então, gente, se tiver... Como que teria um torneio do Tokyo Ghoul? Quem devora mais pessoas? Eu não faço a menor ideia disso. Ah, ele, eles têm poderes, aí tem um, por exemplo, tem um maluco lá que ele tem meio que uma cauda esquisita que mata as pessoas, e ele briga com outro cara que tem umas asas que mata as pessoas. Nesse torneio quem ganha é o Kirby. Valeu, falou. Vai engolir todo mundo, meu Deus. Kirby, imagina um Battle Shonen do Kirby. Caramba, meu. Puta, ia ser foda. Gente, ia ser meio louco. Falando de tudo isso, eu acho que assim, o melhor jeito de a gente realmente aplicar todos esses conceitos e mostrar que nós temos tanto potencial quanto Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda pra ganhar muito dinheiro, nós vamos começar com o Projeto X Podcast 2 de Animation. Eu tenho medo. Ou seja, nós vamos transformar a nossa vida disso. Em anime. Ai, meu Deus. Eu vou querer direito autoral esse negócio. Esse negócio que funciona. Esquecemos de falar de um clichê muito importante. Qual? Que é a da mãe relapsa. A mãe foda-se. A mãe relapsa não, a mãe é presente, só que ela morre cedo, é o pai que é um bosta. Eu falei isso porque eu pensei em report, mas eu quis dizer os pais que não estão nem aí. É tipo assim, ah, o seu filho voltou, assim, sei lá, sem um braço. Ah, foda-se, é da idade. É da idade. Gente, eu não queria viver num anime desse. Quando não. Eles têm os imagina pais, só. Né? A maioria das vezes eles não têm nem a família. Meu Deus, é que triste. Continua, chega disso. Feliz. Não é feliz. Enfim. Primeiro de tudo, que estúdio faria a nossa animação? Que estúdio? Olha, que tenho medo. Acham? Vamos lá, vamos analisar por estúdios, né? Netflix! Isso não é estúdio. Ah, quer dizer, estúdio, né? Sim, eu tô falando verdade. Vamos lá. Por exemplo, se for da Toei, se não for o carro-chefe, ele não vai caprichar na animação. Ele vai lançar um anime merda e capricha só na versão DVD Blu-ray. Se for Madhouse, vai sair uma animação mega foda e a parte 2 só sai daqui a uns 3, 4, 5, 6, sei lá quantos anos. Se tiver a parte 2. Nem dois. Tenta na Madhouse. Madhouse é embaçado. É uma referência boa aos caches que a gente atrasa toda semana. Eu acho que seria uma boa. É, né? Poderia funcionar. Se for do Estúdio Perrot, por exemplo, um monte de episódio com animação merda, porque eles vão estar economizando dinheiro pra fazer um episódio com uma bela animação no futuro. Mas isso vai demorar pra caramba. Então, até lá, aguenta acho as animações merda do Perrot. E por aí vai. Eu votaria no Bones, hein? Bones acho que é válido. Bones é sempre bonzinho, sempre que tá na média muito boa. Olha aí. Como sou fã. Eu acho que a gente deveria ser animado pelo Studio Gainax só pra ter uma pose foda da gente com braço cruzado e cara de badass. Eu acho que precisamos disso. Mas tem que ser o Gainax desde a época antiga, né? O Gainax de atual, esquece. Se for pra pegar uma coisa louca, pega o Studio Trigger, que é fodão. Aí é doido, é maluco esse negócio. Pega o Kill la Kill, por exemplo, uma coisa mais louca que tem. Então. E aí eles conseguem fazer uma história bosta ficar foda. É exatamente isso. Veja Kill la Kill. Então. Veja Kill la Kill. É, pensa bem, o que é a história do Kill la Kill? Como seria a história do Projeto X Podcast? Seria de excelente qualidade? Não seria, eu acho, cara. Tem que ser o Trigger pra sair alguma coisa não boa. Não se menospreze, cara. Claro que seria. Ia ser a batalha entre achando o cabeça, o usando a lei e o Jin. Odri. Who the hell do you think we are? O anime, por qualquer outro estúdio, seria ou de drama, mostrando a sua vida. Nossa, Adri. Ou a visão do cabeça. Ou a visão do cabeça tentando fuder, dominar sério? O mundo. Tipo um Death Note. Eu cabeça. Não vou me indignar de dar uma resposta. Cabeça com Death Note. Meu Deus. É, então, seria tipo cabeça com Death Note, então. Eu acho que a gente teria potencial, ou pelo bônus, ou pelo Trigger, mas eu ainda acho que o Gainax seria uma boa, só porque eu realmente quero a gente fazendo aquela pose foda eu que eles fazem. Eu falei Gainax da antigamente, todo anime pega o Gainax atual. Não, assim, é lógico, né? Se mas vocês quiserem shippar o cabeça quadril, a gente faz na Kyoto Animation. Ah, Kyoto Animation, faz um coraçãozinho. Faz um bem bonito, assim. É. Mas a gente tá querendo um Battle Shonen ou, tipo... Então, não, isso não é. Um anime de esporte altamente fanservice. Então, aí que tá. Temos um problema, aqui. Bom, hoje é Battle Shonen. Não, gente... mas você um pode problema, fazer um... Eu vejo como uma oportunidade. Mas, por exemplo, o Hajime no Ippo, ele é um shonen de porradaria. E é de esporte ao mesmo tempo. E aí? E tem campeonato. Assim, e tem torneio. Super campeões também? Super campeões não, não, não, é... porque não tem torneio. Super campeões. Não tem torneio. É um anime de esporte barra shonen de lutinha. Não, mas não tem torneio. Tem que ter torneio. Super 11 não tem? Tem, Super 11 tem. Não, tem campeonato, é diferente. Torneio tem as pessoas se batendo. Me respeita, vai. Tem um mundial lá que junta os países nas ilhazinhas lá. Meu Deus. Quantos episódios vocês acham que teriam? Sim, seria que nem Gintama com algumas temporadas? Seria One Piece que, tipo, se estende Não, eternamente. Eu sou contra esse formato de infinito. É. Acho que eu pensaria assim, em temporadas de 25, dependendo de como for a vida, como for saindo, analisa com calma. E aí... Ah, não, começa com temporadas de 12. É. Aí dá pra fazer uma sensação. Vamos chutar alto. Olha, mentaliza, 25. A gente tá falando de Shonen de Lutia, tem que ser uma temporada de no mínimo 25. É, 25 pra 54. Porque tem que ter aquele episódio de flashback, exato, sabe? Daquela edição mais difícil, quando tá o editor lá chorando, pensando, eu não posso desistir no final do episódio. Aí no episódio seguinte, é um flashback contando a vida inteira da pessoa, não, entendeu? Vamos pensar mais longe, pra, ó. Pra criar aquela empatia. Vamos pensar assim mais economicamente, ó. A gente faz uma temporada de uns 13 episódios, aí a gente vende os nossos DVDs e Blu-rays e vê como o resultado fica, se vai valer a pena fazer uma segunda temporada ou não. Agora a questão é, será que a gente consegue vender DVD e Blu-ray, cara, da nossa animação? Eu acho que a gente deveria pensar num jeito de fazer pra vender bonequinhos. Como a gente faria bonequinhos? Cara, já sei. Já tem Netflix. Não, já pensei aqui, ó. Planejei tudo. Vai sair amanhã esse anime. Já, putz, que ó. Opa. Meu Deus. Putz, já tá tudo feito aqui na minha cabeça. Vai lá, senhor empreendedor. Como é que seria? Olha só. Quero o relatório completo. A gente tem duas possibilidades. A gente pode fazer arcos. Porque arcos estão na moda, né? Arco é sempre moda, então a gente usa os arcos. Arcos de cada participante do cast. Olha aí, você vai pegar cada um arcos pequenos. Sabe a Yamagami da Boss? Que tem arco com a menininha ali, um arco com a menininha lá. Não, pera. Calma. Gente, não vamos questionar a qualidade. Não, tô falando. Não, meu Deus do céu. Não, cara. Mas é só o conceito. Você vai ter, por exemplo, um arco da Dri. Aí você vai mostrar toda a vida da Dri, como é que ela chegou aqui, como ela se uniu a todos nós. Aí vai ter ela superando aquela edição, até porque o inimigo de todo podcaster é o tempo e os cachorros. E aí você vai estar lá... E o Seiji com chicote. Lança o podcast. Cadê? Exato. Não, peraí. Eu acho que pra fazer um shonen de porradaria legal, teria que ser alguma coisa do tipo, a gente tá editando, aí com o poder da edição, a gente vai pro mundo dos sons. Aí a gente tem que enfrentar os outros Digimon, podcasts. Olha aí. Num torneio, entendeu? Poder da edição na amizade dos editores. Gente... Mas então, sabe exatamente. Que eu... Unindo... Mas sabe como eu vejo isso? Exatamente, pela união do poder. Eu vejo isso, gente. A gente unindo a nossa energia de editor, tentando aumentar o nosso cosmo, o nosso ki, sei lá. Então, mas primeiro a gente tem que aprender a velocidade. A gente tem que dar um nome pro nosso poder também. Que nome a gente dá? Eu voto e a gente chama o nosso poder de Vegas. Vegas, é uma boa. Pelo poder de Vegas. Vou levar meu Vegas. Vou dar um up no meu Vegas, aí. Não, então, mas eu vejo que a gente tem que primeiro prender um público. Até pra rolar também aquela coisa do tipo, ah, aquele ali ele não usa o poder do Vegas, ele usa o Audacity. Ele usa o Audition, né? Eu ia ficar com medo de quem usa o Audition, cara. Nossa, aquele tipo, cara é monofaixa. Enfim. Mas então, agora eu tô curiosa, como venderíamos bonequinhos do Projeto X? Quem seriam os bonequinhos? Seria que tamanho? Pequenininho, aqueles Funko Pop, cabeçudinhos... Não, então, aí é que tá, os bonequinhos, eles são vários tipos de coleção. E essas coleções são temáticas, né? Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que fazer as coleções fanservice. Ou seja, pessoal de roupa de banho fazendo insinuações de todos os tipos, mundo, sem exceção. Esse negócio, de novo. Porque eles são os que mais vendem. Deus! Esse negócio que eu seria certo. O mais vendido, fácil. Não, e quando eu digo de insinuação, eu digo yaoi, yuri, sem preconceito nenhum. É pra ganhar dinheiro. Eu tô imaginando o Lucas agora de maid, por alguma razão. E eu tô gostando do que eu tô imaginando. O Lucas poderia ser aquele personagem. O Lucas podia ser aquele personagem andrógeno que tem. É. Lucas já sabe, arruma uma roupa de maid, tira umas fotos e a gente vai fazer isso acontecer. O Lucas é o personagem bichonen agora, é bichonen, tá? É, isso é importante ter também, aquele personagem bonito que todo mundo shippa com protagonista. Isso. Olha, esqueci. Não, esse é o cabeça, porque a Mara do 8000 deu o negócio pra ele lá. Faz tempo. O cabeça é o protagonista, mas ele não edita. Não é o protagonista, é o bichão. Ele não tem o poder da amizade e energia do Vegas pra poder ajudá-lo. Não tem. Então não adianta. Infelizmente, o protagonista tem que ser o Mugi. Ele é o vilão. Você está fraco. Ele suga o poder do Seiji. O cabeça é o vilão. É o vilão da edição. Não, ele é o cara que se converte. Ah, entendi. Mas aí, quem seria o protagonista? O cabeça perde uma batalha, né? Aí chega, você está fraco. Te falta edição. Toma, Vegas. Toma mais Vegas. Ah, mas o Vegas tá travando, ele não está avançando, ele está me atrapalhando. Pô, é verdade, o cabeça seria o mais fraco, né? Ele não edita. Ele seria tipo o Rock Lee, sabe? Que assim, ele tem um talento muito bom, muito específico, mas o talento... que, tipo, as pessoas mais usam, ele não tem muito. Que, tipo, ele faz as pautas dele, que são muito boas, e ele faz em grande quantidade, mas editar mesmo que é bom, ele não edita. Então ele seria, tipo, o Rock Lee da história. Rock Lee não, a Tenten, cara, ele não faz nada mesmo. Tenten, exato. Ok, bom. Acho justo, acho justo. Eu gosto da Tenten, eu acho ela fofa, para. Ela não faz nada. Diferente do cabeça. Desculpa. Mas quem seria o protagonista, putz, pensando bem? Nós não... Assim, alguns shonens têm protagonistas, outros não têm, outros é tipo um olha, grupo pensa, maior. Você pensa, o One Piece pensa tem, no, tem um pensa protagonista? Pensa assim, no clichê de um protagonista de Battle Shonen. É tipo o quê? É um cara que é guloso, é idiota, é bobão, é besta, a gente zoa ele, a gente não fala quero mal. Que o Mugi seja o protagonista. Quem seria? Não, por favor, não faz isso. Como que não? Qual o Mugi seria o protagonista, né? Quem seria, ué? Então. Não, eu imagino que partindo do pressuposto que o PXP é um podcast onde não tem um líder ou alguma coisa assim, um ditador, eu acho que tem que ser tipo o Power Ranger, assim, sabe? Que é a equipe inteira os protagonistas, não tem um não, principal. Tudo bem. Por mais que a equipe inteira seja um protagonista, sempre tem o vermelho. É, então, e o vermelho então, é sempre o principal, não adianta. É sempre tudo, o líder. É, e tudo bem, beleza. Você fala assim, ah, não, a gente vai. Cada episódio vai focar em um, sim, mas o vermelho que manda. É, então. Então o Sage vai com o chicote dele, com certeza. Não, não, eu o Sage seria tipo... O Sage seria o Zordon. Seria o Sensei, é, sabe? Já seria mandaram o... isso no e-mail falando que eu era um mestre, então eu vou ser esse mestre. Ah, é verdade. É, se pensar no Fairtail, sabe o eu esqueci o nome do líder da guilda deles lá, aquele velho baixinho. Ah, o Makarov? Então, Makarov. Ah, o Sage é o Makarov. O Sage seria o nosso Makarov. Velhinho e baixinho. Não se esqueça da parte do baixinho. Então, acho que seria uma coisa meio farteia, que assim, tem alguém que é mais, tipo, acaba sendo em mais capas, mas que, tipo, todo grupo é meio protagonista, sabe? E aí todo mundo tem o seu arco, todo mundo tem o seu momento. Isso, isso. Todo mundo é chipado entre si, porque o que mais tem em farteia é chip. É, até porque a Dri já é chipada com cabeça, então até aí já temos. Caramba. Eu ainda acho que eu mereço coisa melhor, mas tudo bem. Tudo bem, aqui, eu não vou entrar nos méritos dessa aqui no PXP é meio complicado. Tá bom, então quem você preferiria que shippassem você? Essa... Com o Mug? Com o Vegas. Com o Vegas. O poder do Vegas, só com o Vegas. Tudo bem. Tipo, você não tá no, numa situação muito boa nesse aspecto. É, não tá favorável. Eu não tenho tempo pra romance, eu só tenho tempo pra luta. É uma frase de efeito. Esses petalfones que só não pensam em namoro, é verdade, tem monte. Deixa pra lá. Você tem que colocar uma exatamente, música de fundo tenho, quando você for falar isso. Eu não tenho tempo pra isso quando eu preciso treinar pra me tornar cada vez mais forte. Cada vez mais ágil na edição. Cada vez mais ágil. Porque no final, ou você vai ser assim, ou você vai escolher alguém e ele nunca mais vai aparecer. Nossa. Caraca. É porque é isso que acontece nos Battle Show, né? Isso é triste, mas é verdade. É, ou é o cara amigão, apoio, ele morre de forma escrota e nunca mais volta. Ou então, tipo, posso fazer a Yoko, né? O beijo da morte. Também, matou dois personagens nessa história. Eu odeio o Kamina. Eu acho que eu perdoo ela menos pelo Kitan do que pelo Kamina. Eu sabia que ia acontecer com o Kamina, mas o Kitan eu nunca vou perdoar. Cara, o Kitan é o melhor personagem daquele anime. Melhor personagem. O Jin falou uma coisa assim, que as pessoas vão para o mundo dos sons. Gente, que conceito foda. Eu achei e maneiro. Elas lutam entre si nesse um mundo, torneio. Uma coisa bem... Um torneio. É lógico, sempre. Um torneio, sempre. Mas aí que tá. De arma, que tipo de poder, que tipo de grupo cada um ia querer pertencer. Porque a gente poderia pensar numa coisa meio assim, você, afinal de contas, você tá num outro mundo, então você tem que usar uma roupa legal, você tem que ter uns poderes da hora, você tem que ter umas frases de efeito bacanas. Como que vocês seriam? Como seria o seu avatar nesse mundo pra onde olha, somos transportados? Eu poderia até ser um ninja, desde que não me chamem de gari, ou que eu não tenha uma filha chamada Salada também, que isso ninguém merece. Oh, por favor, não use laranja. O Sage, ele ia ser... Eu acho que o Sage, ele ia usar uma roupa fina, tá ligado? E a arma dele seria uma varinha de maestro, que eu não sei o nome daquela porra. Varinha de maestro. Por causa a das playlists. Ali, né? Baqueta. Fazer a baqueta assim, ia fazer tipo Harry Potter, não, sabe? Essa é uma luz. Eu pegaria meu chicote e falava, cadê? Por que o podcast não chegou? Tá. Cadê essa porra? Tá atrasado pra caramba. Eu sei. Tem muitas opções. Eu não sei. Eu gosto muito daquelas personagens que são porradeiras mesmo, sabe? Que, tipo, as personagens femininas são aquelas fofinhas e tudo mais, mas sempre tem aquela uma personagem que usa uma armadura e sai chutando bundas. Tipo a Erza e tudo mais, ou a Saber do Fate Stay Night. Eu queria ser uma coisa assim, sabe? Com uma arma grande e pesada que faz muito estrago, tem cara de malvada e todo mundo tem medo. Era esse tipo de pessoa que eu queria ser. Eu queria que as pessoas tivessem medo de mim. Isso revela muito sobre você, Adri. Eu queria, infelizmente eu não conquisto isso, porque as pessoas olham pra minha cara e não me levam a sério. Como seria, Adri? Então, vamos pensar, como seria. Pela arma, uma espada grandona que ela disse, uma armadura. Tô tentando imaginar ela com martelo de guerra. Não, eu imagino nossa, ela. Nossa, sim, legal, mais legal ainda. Um martelo e um escudo extremamente grande, representando nossa, o mote dela. Porque pelo que ela diz, é uma pedra não muito útil. Você

Eu sou perdido. Isso aqui ajuda bastante. Então já temos um caminho. Olha aí. Já é o alívio cômico um pouquinho, né? Pode ser também, se você quiser, seu alívio cômico. O Jim, acho que seria o alívio cômico total, assim. Ia ser o cara que ia andar e bater a cara na parede. Sacanagem, olha. Eu não falei nada disso. Eu acho que seria mais um Mugi. Yamamoto. Não, pera. Yamamoto, ué. Pode ser, ué. Você ia ser tipo Yamamoto. Mas aí que tá, até esses personagens alívio cômico chegam, chegam em um determinado momento, eles são os maiores especialistas em tirar poder do ar, ah, sabe? Pega o Sop, por exemplo. Não, ia ser uma mistura de Yamamoto, assim, pronto. Ou o Folgore. Jin, você cantaria uma música só que ia ver garotas peitudas, é sério? Olha que legal, né? Vai, Jim, faz o seu solo, Jim. Já ficou quieto. Brilha. Já ficou quieto. Você está vivo? Eu tô vivo. Eu tô pensando porque eu sou um péssimo cantor. Você pode fazer mímica. Pode ser um poder também, ué. Você resolve, você começa, você pode usar as ondas de som pra atacar as pessoas. Olha aí. Eu grito, ué. Já que som é a nossa arma, você pode usar, tipo, o poder da fungada pra, tipo, poder ser... dos seus oponentes. Já pensou? Eu uso o poder das ondas de som, eu tenho que chegar no ouvido da pessoa e dar um grito, né? Tipo ninja do som, né? Você faz o que você quiser no ouvido da pessoa, né? Então, você, imagina só, você tem esse poder, sabe? Você pode usar isso pra atordoar seus oponentes, por que não? E assim, é aquela pessoa pra quem... Que tira o poder mais extraordinário do nada, só que nem sabe como conseguiu, não sabe o que aconteceu, só sabe o que fez e tá valendo naquela hora. Tá, eu uso uma cartola, então. Eu pego a cartola e, tipo... Caverna do Dragão, sabe? Enfio a mão e me viro, o que vier. Aí você pega um misto. Aí você pega um microfone ali. Funciona. Na cartola. Folgore é o homem de A música do Folgore é muito legal. As duas músicas, né? Folgore é um excelente personagem. Então, poderia personagem. Ser. Se tiver um anime bom. Meio underrated, eu acho. É divertido. Seiji. Mestre dos Magos. Pronto, eu seria próximo. Mago. A gente deu um conceito inicial. Eu sou velho, agora sou mago, a gente vai... tenho uma baqueta como arma. Puta, eu acho que o Seiji devia ser que nem aquela mestra do Yu Yu Hakusho, sabe? A Genkai? A Genkai, exatamente. Ela usa a energia dela e depois fica jovem. Seria legal, olha. Ficar jovem por alguns minutos, depois ele fala assim, puta, de novo tô com esse problema. Tô velho de novo, droga. Droga, não queria isso. Eu fiquei imaginando uma coisa mais, tipo... É porque, não, eu tô imaginando o Seiji como resmungão. A Kaede do Inuyasha também, sabe? Tipo, uma grande quantidade de poder espiritual, mas sendo também conselheira da galera. O Seiji poderia ser... Eu seria uma assim. Velha caolha. É que assim, eu quero que o Seiji vá pra porradaria, entendeu? Eu acho legal essa ideia. O tapa-olho seria uma adição legal, cara. É, pelo cara lá do Fullmetal. Esqueci o nome agora. Exatamente, porra, e ele tem uma espadona foda, é uma habilidade de espada muito foda. O tapa-olho é eu seria esse cara. Acho que seria esse cara. Puta, eu acho que o Seiji usaria um uniforme militar, então. Olha aí. Acho que seria legal. Combina, assim, não, eu estava aqui na época da guerra dos VHS. Vocês não sabem de nada. E pode me chamar de Führer. Me chame de Führer. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Ai, que pena. Cara, ia ser bem assim, sabe? Eu acho que o Seiji poderia ser bem o mentor da galera, uma mistura de Makarov com Ira do Full Metal, um pouquinho de Eu já consigo ver vocês pegando aquela fita de Walkman e jogando na galera, tá ligado? Olha, galera, vocês estão vendo essa fita aqui e essa caneta Bic? Aqui, ó! Olha o que eu faço com os dois juntos. Ah, a combinação mágica. Oh! Ai, galera. Ah. Aí ele fica jovem. Ele rebobina a fita e ele fica jovem. É, uma boa. Ai, meu Deus do céu. Olha... A gente até agora tem uma equipe muito boa. Aqui não tem como a gente perguntar do resto pessoal, mas qual seria, assim, a frase feita da equipe? Porque, assim, todos os animes têm aquela frase de um personagem, mas que, assim, todo mundo associa. É o jeito ninja do Naruto, eu vou ser o rei dos piratas. Olha, eu não vou atrasar essa semana. Olha, eu gostei... Explode no fogo. Eu confesso que eu gostei do que tá na pauta, o porra Mugi. Porra, Mugi! Eu acho que assim, é a frase que a gente invoca quando precisa tirar forças do nosso coração. Porra, assim, Mugi! Ah, mas o Mugi não tava nessa gravação. Dane-se, porra, Mugi! É, justamente por ele não tá nessa gravação, né? Eu acho que é válido. Porra, Mugi. Isso deveria ser um mantra. É o seguinte, eu vou deixar, antes da gente continuar, eu vou deixar aqui dois desafios aí pra galera mandar por e-mail. Primeiro, fazer o personagem do resto da equipe. É com vocês. Vai fundo. Exatamente. Segundo, eu quero ver isso desenhado. É, eu quero ver o desenho dessa porra. Desenha a gente. É. Eu sei que tem uma galera que escuta a gente que desenha. Quero fotos na minha mesa até amanhã. Eu quero muito ver o personagem da Adri fazendo carinho no martelo pra ele não ficar chateado na hora da briga. É. E, E não ligo, eu não ligo se for a arte do Kurumada também. Pode fazer, né? Pô, a arte do Kurumada não é de todo. Ah, não, é. Adrita, você não... Fala isso no fundo, gente, do seu coração. Tem piores, vai, olha, tem piores. Olha a arte dele. Só não pode ser estilo Rob Liefeld. Aí, ah, não, aí não. Aí chega. É, aí também não, né, gente? Aí não dá. Bom, então assim, até agora o que nós temos essa equipe de bravos editores que são enviados pra um mundo em que precisam usar ondas de som pra lutar uns contra os outros num torneio até a morte, junto com podcasters de todos os outros projetos que existem pelo mundo. E obviamente, assim, chegar lá no topo vai ser na 11ª temporada, né? A gente ainda não estamos fortes o suficiente pra isso. Mas nós já conseguimos lutar contra alguns dos nossos oponentes. A gente tem os nossos vilões, né? Exatamente. Nossa, que seres exatamente. Vilões, caramba. O tempo. Backup seria um grande vilão. Tipo, não, áudio não, dando pau. Não, é que tá. O backup, ele não é um vilão, ele é uma ferramenta. Sim, o backup eu acho que é tipo aquele recurso. Aquilo lá, eu não sei se eu vou conseguir aquele recurso, que não é o ideal, mas é o que tem pra hoje. Então, assim, é assim, o backup ele seria tipo uma força da natureza, ele simplesmente existe, ou seria tipo a semente do Dragon Ball que recupera tudo. A semente dos deuses. Semente dos deuses. É isso que é o backup. ou às vezes ele pode ser o Mr. Satan. Ele pode parecer tão chato porque ele tá ali, mas a gente tem que usar ele e ele se torna necessário. E salva a vida. E salva o dia, no fim das contas. Exatamente. E às vezes as batalhas são muito grandes pra gente, às vezes a gente não consegue terminar elas no tempo certo, às vezes a gente não consegue terminar e a gente precisa pedir pela ajuda dos nossos amigos, a gente às beiras da morte, chorando e pensando, o poder da amizade aí, o poder da amizade. Eu não vou conseguir, eu vou decepcionar todo mundo, mas aí o poder da amizade fala mais alto. Aí alguém se levanta e fala que vai ajudar você, porque é isso que amigos fazem uns olha, pelos isso outros. Olha, isso eu tô vendo uma apelação futura, pra algum futuro podcast. Não tô gostando dessa história, não. Qual será? Talvez esse, quem sabe. Não, mas não, mais, de vilão, agora, yes, né? De vilão. Além do tempo. Dá pra pegar os outros podcasts de meu vilões. Deus. Não, mas eles seriam rivais. Olha, rivais. Não, a gente é amiguinho deles. Rivais de é batalha, isso. Pra gente ganhar o campeonato. Eu acho que assim, cada um tem um vilão pessoal. No caso do Mugi, é provavelmente a pedra no rim dele, porque... E o ataque fatal dele, mas tem que ter a ver com... Eu acho que tem que ter a ver. Acho que o YouTube. O YouTube é o vilão, pronto. Olha. Tá roubando a nossa audiência. Esse é o vilão específico, porque não é a primeira gravação que ele perde por estar passando mal, entendeu? No meu caso, o meu vilão seria as quedas súbitas de força, que do nada... Acaba a luz e eu tô torcendo pra isso não acontecer agora, inclusive. Não, André, seu vilão, é o destino, não tem jeito. Essa figura destino, lendária um maldita vilão. Que não... Eu acho... Sabe o que todo shonen tem? Que é aquele personagem que aparentemente... É, ele é o para-raio de merda da história. Que assim, parece que ele tem a história mais triste, as coisas... Ele, tudo que dá errado na mão dele. Eu acho que é meio óbvio que essa só meio que é o gente, dessa história. Então, não, então, mas isso aí, tudo que vocês estão falando, não é exatamente vilão. São as dificuldades pessoais, por exemplo. O Ruffy é burro. Ah, esse é um defeito dele. Vocês estão falando aí de defeito. É que a gente não tem como, a gente não tem um monstro de fato pra lutar, né? A gente tem sim, só no o monstro. YouTube. Ele está roubando malditos a audiência da gente. YouTubers. Olha aí. A gente trabalha mal muito. Mal consigo prever esse movimento. É isso. Olha, fazer se bem edição. Que se eu tivesse pensando bem agora, eu não me oporia a entrar numa batalha com certos YouTubers. Tipo, literalmente partir pra porrada com eles. Eu acho que eu até ia me sentir muito bem se eu pudesse fazer você isso. Tem um martelo que tá fácil. É, você tem um martelo todo. Eu tô me imaginando agora fazendo coisas com esse martelo. Meu Deus. Que legal. É, vamos pro próximo tópico. Próximo tópico. Todo shonen tem que eu não entendo por quê. Ou na abertura ou encerramento tem que estar todo mundo correndo. Todo mundo sempre correndo. É o dinamismo, correndo, é a juventude mostrando tudo isso, né? Eu não consigo imaginar metade da nossa equipe correndo daquele jeito numa abertura. Eu não aguento 5 minutos. Isso é meio triste. Um minuto, nossa. Esse é fácil, é só colocar o Mugi dirigindo e o pessoal tudo assim amontoado no carro. Pronto. Essa é a nossa corrida. Cena triste. Que triste. Deplorável. Não, o Rods tá correndo pra valer. Ele tá, inclusive, passando o carro. Com certeza. É o único. O Rods é aquele personagem que tem mais energia do que todo mundo consegue entender, que é, tipo, a pessoa positiva do rolê que as pessoas, na maior parte do tempo, não entendem, mas, enfim, ele tá lá e ele faz as coisas de um jeito completamente fora da casinha. Se bem que eu seria uma pessoa que não ficaria dentro do carro, porque eu não sou do tipo de pessoa sedentária. Você ficaria em cima do carro. Exato. Assim, de pé, tá ligado? Eu ficaria em pé, com o braço cruzado, né, sem camisa, em cima do com carro. Com a capa... batendo assim e só aparecendo seus músculos. Isso. O Lucas seria tipo o Goku em cima da nuvem voadora, né? Pronto. Aquela posição dele, nuvem voadora. Ah, tá aí. Não, porque essa posição quer dizer diferente. Seria aquela posição tipo, eu estou reto, foda-se o mundo, sabe? Tipo. A pose Gaimax, sabe? Com o braço cruzado, cara de mal. Em cima do carro. O óculos maneiro do caminho. Vou quebrar você. E o óculos maneiro, cara. Que é a máscara não, maneira. É que ele tá com a máscara. Máscara, é isso. Máscara, no caso, com, né, porque... com o óculos na frente, por que não? Pode ser. A máscara e o óculos combinando na frente. Eu acho que excesso de informação aí, meu não. Aí tá virando galhofa já. Sem camisa. Ah, mas todo shonen de porradaria, no fundo, é meio galhofa. Mesmo ele que ele queira se levar a sério. E é por isso que a gente gosta. Veja bem, se fosse muito alguns sério, gostam. A gente ia achar... Alguns gostam. Exatamente. Qual seria o grande final da temporada ou do próprio anime? Qual seria o nosso grande vilão, assim, pra toda a equipe enfrentar junto? O Google. O dono do YouTube. Alguma coisa que a gente consiga derrotar, de preferência, seria legal, porque a gente sabe, tipo, final, shonen de porrada tem que ter final feliz. Não, mas não, o final mora é isso. A gente vai ficar tão grande, que a gente vai superar o Google e vai matar ele, você não tá entendendo? Isso tem potencial, cara. Ai, é, claro que tem. A gente poderia substituir o Google, sabe? Aí fica o final meio... Aí deixa de ser shonen de porrada e vira aquela coisa psicológica. Não, inclusive, Dri, dá até pra pegar aquela menininha do Microsoft, do Windows, tá ligado? Você lembra dela? Aquela inteligência artificial que virou uma nazista. Não, não, essa também é legal de falar, mas eu tô falando da animação. Tem uma animação sei, que eles fizeram sei. Do Explorer. Sei! Dá pra gente brigar com ela também, né? Também. Tipo, na temporada Filler, tá ligado? Ah, Filler, já viu o que é? Contra a Microsoft, não, obviamente. Sabe quem seria o Filler? Bom, Steam. A gente lutar contra Steam. Porque, vamos ser sinceros, várias vezes a gente fala que precisa gravar, não sei o que, quem aparece? Um avizinho da Steam falando que alguém começou a jogar no meio da gravação. Ou... outro cliente, aliás, era pra ter uma pessoa aqui que nos trocou pelo Overwatch, inclusive. Não, então, fazer isso o legal agora. Da Steam é vai que fuder, a gente ia brigar contra um gordo, além de tudo. A gente ia ficar batendo ali no gordo. O Gabe ia ser o nosso vilão. É. E ele lá passando a mão no nosso bolso. E a gente batendo. Passando a mão no nosso bolso. Ele ia sugar a nossa força vital a partir do nosso cartão de crédito, cara. É o ataque dele, passar a mão no bolso da gente, velho. Eu imagino ele, tipo, lá gigante, né, numa cadeira. E aí um telão mostrando o valor da sua conta, só diminuindo. Você tem que vencer antes que chegue a zero ou no negativo. Mas véio. É isso, time. Inclusive, tem um vídeo muito bom na internet, que é o cara sendo puxado, aí a carteira sai e começa a ser sugada pelo computador. Exatamente. Esse seria o primeiro episódio isso. Com a gente entrando na Steam. Exatamente, é isso que ia acontecer. E essa ia ser uma batalha que a gente não ia conseguir vencer. Que eles iam deixar a gente embora. Mais pobres, claro, mas ia acabar... E não ia. Que nem aquelas lutas que os protagonistas não vencem de fato, mas fica pra depois. Tipo, nós nos encontraremos em outro. Não, na real, no final ia acontecer o quê? A gente ia acabar zerado e a gente ia ficar amigo deles. Porque. Também! É isso, esse seria o final, tá ligado? Válido. Eu acho válido também. É válido. Agora eu tô imaginando a gente saindo na porrada com o Gabe. Eu não sei porque, eu tô achando isso tão legal. Aí ele poderia, tipo, usar uma arma de portal pra pular de um lugar pro outro, sabe? Aí é que tá. Esses são os Minions. Você tem que enfrentar uma sucessiva coisas, entendeu? Aí você vai enfrentar os carinha do portal. Ah, depois você vai ter que enfrentar os bichinhos do Dota. Team Fortress. Do Team Fortress. Toda Riot. Os campeões do Dota, tudo ia ser legal. Entendeu? Tem toda uma dinâmica pra você chegar lá, né, pô? Realmente. Aí, cara, isso ia ser um final de arco muito bom. É, não, mas esse arco é filler. Então, no final, a gente ia terminar e foda-se, não mudou em nada. É, realmente. Ah, mas assim, até os fillers podem ser bons. Eles podem ser bons. Como seria um spin-off? Spin-off. Quem ganharia um filme solo, um spin-off? Quem, assim, mereceria um filme próprio, assim, uma historinha extra pra ser contada, pra você conhecer mais sobre aquela pessoa? Então, aí depende do tipo de historinha. Por exemplo, se for aquela historinha pra idiotas que passa antes dos filmes do Pokémon, seria do Mugi. É, meio assim. Eu gosto das histórias do Pokémon que passam antes do filme. É idiota, você não pode negar, desculpa. Não, eu acho que eu gosto por ser idiota. Deve ter alguma coisa a ver. É, e por que você gosta do Mugi? Então... É você que tá dizendo isso. Caralho! Olha o bullying ali. Não vou falar nada. Cara, se o Mugi tivesse aqui, o bullying ia ser muito mais. Não. Então, ó... Mugi, a gente te ama, tá? Sim. A gente só faz isso porque a gente ama mas você. Mas o spin-off Jim falou, então, posso ser um protagonista ali passando férias em algum canto, não sei. Algum episódio de praia. Um episódio de praia, né? spin-off teria que ter o do Sage pra mostrar ele adolescente. Aí seria o flashback triste. É. Mais ou menos. Seria tipo, ah, eu já sou foda. Você teria que ter um spin-off mostrando porque eu virei foda, você enfrentando algum vilão que não foda-se na atualidade, sabe? É que você aprendeu, assim, tudo que você aprendeu com esse vilão, você conta a sua história pra equipe, assim, hoje vocês vão saber um pouco sobre mim, como eu sei tudo que eu sei pra ensinar a vocês. Aqueles episódios em que, tipo, o mestre conta a história dele pros aprendizes aprenderem um pouco mais com a vida dele, sabe? Alguma coisa assim. Ou pode ser aqueles spin-off mostrando o dia-a-dia da galera, tipo Goku e o Piccolo numa autoescola, né? Caraca, esse episódio é sensacional. Esses são os melhores. Ou aquele filler do Naruto, do Itachi fritando o... Não lembro disso. Ah, cara, aquilo lá, me identifiquei, eu cozinhando, eu sou daquele jeito, mas eu não ia desperdiçar aquele monte de ovo, não. Tudo aquilo tava perfeitamente comestível. Eu acho que daria pra fazer um spin-off do Lucas, ele enfrentando o inimigo reverso dele, que é o feto. Enfrentando o inimigo reverso. É, pô, tipo, tem uma Nick coisa Scott. Comum, assim, viagem no tempo, inimigo reverso, realidades paralelas, pode ser, ué, porque é, não. É, então. Não tem como isso dar errado mesmo. Não mesmo. Não tem como, cara, perfeito. Eu acho que teria que ter um do Kiba, eu não sei como seria, mas eu acho que ia ficar foda, independente do que fosse. Eu acho que seria legal fazer esses spin-offs com comentários do Kiba. Boa, não, boa. Nossa, perfeito. Um spin-off que o Kiba é o cara que narra a luta no torneio. Nossa. Essa eu queria ver. Essa eu queria ver. Aí junto com ele tá o cabeça. Nossa, perfeito, cara. Puta, esse seria genial. Senhor. Eu acho que assim, todo mundo poderia ter a chance de ter um episódio de spin-off, mas eu acho que de filme mesmo, quem mereceria mais seria o Sage, justamente pra gente conhecer, assim, a história do... Passado do, triste. Do Mega Grand triste. Mac. Ou então poderia ser um episódio de praia, porque eu acho que todo mundo concorda. Não, se que for, episódio de praia, então, sim. Episódio de praia dá certo. Mas assim, considerando que a gente tem o nosso carinha de carisma mais 20, né? Todas as menininhas e menininhos iam babar o ovo, teria que ter um spin-off do Lucas, porque a gente quer dinheiro com essa porra, não quer? Exatamente. É isso que eu acho. Eu acho que deveria ser, assim, um episódio paródia de animes de esporte, tipo aquele anime de patinação que tá saindo agora, sabe? Uhum. Poderíamos colocar o Lucas pra patinar no gelo. Não, não. Um Mugi. De novo. Um Mugi no spin-off de esporte. Pera. Cara, fechou. Vamos criar... Nossa, cara, vamos perfeito. Criar uma lista perfeito. Aqui. A gente coloca o Lucas também junto pra... Então, assim, poderia ser um spin-off que o Rods resolve treinar as pessoas e vai apresentando a galera mais sedentária a diversos esportes com consequências muito desastrosas muitas vezes. Eu acho que isso poderia ficar legal. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não vejo isso dando errado. Eu só não vejo onde dá o bateu Shone agora, nessa história toda. Não, o treinamento, pô. É treinamento. Aquele, tipo, o episódio de praia, o episódio de... Isso. O episódio de fontes termais, que todo Battle Shonen tem, fontes... aqueles fillers bem idiotinhas, mas que a gente ainda gosta mesmo assim. É, a gente é meio forte pra esse momento. Mas tudo e bem. Por fim, se a gente tivesse que escolher uma música de abertura e uma de encerramento pra primeira temporada, pra falar assim, agora vai, qual seria a nossa abertura e o nosso porra, encerramento? Uma música bem agitada, bem animada na abertura, com certeza, sempre assim. Eu tenho uma perfeita, assim, pelas zoeiras, que é uma música que fala sobre galinhas. Galinhas? O que é isso? É só pela zoeira, porque vale a pena, deixa eu achar ela aqui. Realmente, essa parece boa. Ela é sensacional, de jeitos muito errados. Eu acho que a gente poderia ser bem safado e colocar Haruka Kanata, porque essa poderia ser a abertura de todos os animes da história, que eu não ia me deixar. Não, na real, considerando que a gente é podcaster, teria que ter uma abertura pra cada episódio. Cara, olha o projeto. Boa sorte. Olha o projeto. Não, pesado. Eu acho não, a abertura é a mesma, mas o encerramento a muda. Música muda, entendeu? E aí, dependendo do episódio, o foco do episódio é de um personagem que participou mais canta, sei lá, alguma coisa. Sim, imagina só todo mundo cantando. Pensa assim... O episódio todos não, vão cantar cara, já. Imagina pega, o episódio pega, do assim, Tenshi. Pensa assim, são 12 partes. Imagina o episódio do Tenshi sabendo o gosto musical dele. Meu Deus. Que perigo. Tipo, ele ia terminar o episódio dele com música do Pablo. Caramba. Não, mas pensa assim... Meu eu penso Deus. Assim agora, tem 12 participantes no Projeto X Podcast. Um episódio, cada um cantando uma música. Pronto. Seria louco. Olha aí. Aí gente... faz aquela animação tipo durarará, né? Que é todo mundo parado, só vai passando a imagem. E foda-se a música. No encerramento, um segurando o outro em cima do outro. É, no encerramento. Outro, né? E a imagem rolando verticalmente. Aí no final você vê que todo mundo tá pisando no Mug. É, claro, lógico. É o Mug. Obviamente. O Mug seria quase a Celt, no fim das contas. Tá sempre, aparece a última. Pobre Mug. Eu tenho medo de que tudo que a gente tá fazendo, no final acontecer aquelas coisas de o Mug surtar e se tornar o Final Boss e, tipo, querer matar todo mundo e a gente ter que lutar contra ele. É só a gente falar mal de One Piece. E usar o poder da amizade pra trazê-lo de volta pro lado do não, bem. Ele nunca faria isso, nem, ele nunca faria isso, nunca. Sério, ele... Eu espero que não, não porque dá. Motivo pra isso a gente ou, deu. Ou ele pode ser mas tipo... É que... A gente dá motivo pra isso desde que a gente conhece ele, e ele continua assim, continua aí. Ou então ele vira um protagonista paralelo, malvado, tipo o Black agora. Do ele ganha um spin-off dele, que nem aquele, aquela série do Rock Lee, ele ganha um spin-off dele com um personagem chibi, contando a vida diária dele. Ai, meu Deus. Ia ficar legal. Puta, eu tô imaginando. Agora eu imaginei uma coisa que assim, eu tenho um amigo meu, ele confundiu, que ele não gosta muito de cinema, tá? Mas sabe aquele filme, o Hatch, que tem o Richard Gere? Sei. Ele passou a sentir o cachorro grande e tal na coisa, e disse que assim, com o Richard Gere, ele achou que o cachorro fosse o Richard Gere. Eu consigo imaginar isso no spin-off do Mookie. Meu Deus do céu! Eu consigo imaginar isso no spin-off do Mookie, sério. Não pode ficar melhor. É assim, uma pergunta que não tá na pauta, mas considerando que muitos animes estão ganhando versões em musical, versão em teatro, até versão em live action pra cinema. É, não mais. Achei a música da galinha. Quem vocês iam querer que interpretasse vocês? Ui, no vamos lá, vamos ver. Sejam realistas, deixa eu pensar por um favor. Cara bom. Pet Morita, mas ele já morreu. Ah, droga. Então fechou. Não, eu acho que independente de tá vivo ou morto, né, gente? Eu ia pensar em dar um Christopher Lee, então, se assim, fosse... qualquer coisa, a gente... O Christopher Lee ia ser louco, hein? Ia ser da é, hora. Dá ele numa baqueta na mão ali, pronto, tá ótimo. Cara, ele é foda. Eu ia querer que a Scarlett Johansson me interpretasse. Não era pra ser realista. Só porque eu acho ela maravilhosa. Olha a malvada. Ela olha chegou aí. Parecida comigo, gente. Desculpa, Adrien. Olha aí, ó. Não aguentei. Vocês nunca viram eu e Scarlett Johansson no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso deve dizer alguma isso coisa faz pra todo vocês. Sentido. Puta, você e Scarlett Johansson. Por isso que não? Eu não? Ninguém nunca disse o contrário. Deixem sonhar, pode ser? Eu não tô rindo porque você falou, eu tô rindo por causa do Lucas, ele tá rindo descontroladamente. Você tá bem, cara? Ai, perdão. Respira, tá tudo bem. Ok. Ah, mas eu posso sonhar, vai. Todo mundo tudo pode. Bem, acho. Se, assim, por exemplo, se o Lucas quiser que o Richard Gere interprete ele, por mim, ok também. Não, não, não. Meu o Lucas, assim, se vocês falaram, tem que ser jovenzinho... Carinha bobinha, é, as garotinhas o adoram. É um tiozão, ele é o Justin Bieber. O cara do Crepúsculo. O Justin Bieber, no fim das contas. Não, para! What? Para! Sabe quem que você poderia ser? Aquele ator que vai fazer o Flash, no filme solo dele? Ah, sim. Meio asiático, cara. É isso, Ezra Miller. Ele é perfeito, cara. É tudo que o seu personagem é. Olha aí, ó. Ou Jason Momoa também, se você preferir uma versão mais bombada. Caramba, dele. É a cara do Lucas do Jason Momoa. Por que não, gente? Isso porque a pessoa aqui falou que era pra ser realista. Aí imagina o Jason Momoa agora, mascarado com os óculos do Kamina, com uma tatuagem de cubo mágico no peito. E sem camisa. Sem camisa, né? Obviamente. A parte mais importante, sem camisa. Isso. Pronto, sou eu. Eu não consigo imaginar, eu não sei quem eu seria. Vou deixar que vocês escolham. Estamos pensando. Foda-se. Eu ainda imagino o Jim como um programa de computador. Não sei porquê. Um programa de computador? De computador? Caramba. Ué, poderia ser tipo aqueles MMD, sabe? Aqueles, poderia ser um modelo virtual, por que não? Poderia ser um... A gente poderia fazer uma renderização 3D do Jim e colocar no filme, por que não? Válido, válido. Porque daí você vai... Aí não vem demais, né? Você realmente acha... E vai ter um boneco a menos. Deixa pra lá, esquece essa ideia. Melhor não, né? Você realmente quer que alguém parecido comigo esteja num filme? Sinceramente. Aí que tá, parecido pelo não útil. Você pode montar todas as características dessa pessoa. Imagina só. Calma, tô tentando conceber essa ideia. Eu tô procurando um negocinho que caiu no chão, eu não tô achando. Falei pra vocês... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o casting do Jim aberto. Queridos ouvintes, se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, mandem pra gente. Esse live action tem tudo pra dar muito certo. Igual esse anime. Esse anime vai ser sucesso de público e crítica. Quero ver certeza. A quantidade de DVDs do Blu-ray que a gente vai conseguir vender pra fazer uma segunda temporada. Blu-rays, DVDs, bonequinhos, pôsteres, figures. Eu quero um Nandoroid bonitinho de mim. Eu acho que isso pelo menos eu posso ter. Eu quero uma adaptação autógrafo pra Vision Light Novel noite também. De autógrafo. Negócio. Vai ter jogo. Provavelmente vai ter um monte de fanfic, vai ter um monte de fanart. Vai e ter um monte de doujinshi. As pessoas shippando todo mundo com todo mundo. Doujinshi yaoi. Eu consigo pensar, deixa eu ver, quais seriam os chips que a galera ia mais gostar? Eita. Ai, meu Feto Deus. Com todo mundo. O Lucas com todo mundo. Eu com todo mundo. Ia ter, assim, ia ter briga de chip com o Feto. Tipo, quem vai ficar com o Feto? Aí iam fazer isso. Isso iam geraria guerras. Iam fazer um gêmeo do mal pra mim, pra eu ficar comigo mesmo. Caramba, hein? Por que caramba. Não? Não, mas eles já tenho. Fazer, já verdade, tem no filler fazer, lá. Tipo, tem no filler. Eles poderiam criar um jogo que seria tipo um dating sim. em que o protagonista seria o personagem do Abby e que você escolheria com qual personagem do resto Caraca, da equipe ficaria. Isso ia dar sucesso, hein? Só cuidado com a bad ending, cara. Mystic Messenger que me aguarde. É, o bad ending pode ser tenso. Eu ainda tô no espírito do Mystic Messenger, gente. Vocês me desculpem. Eu ainda não me recuperei. Ainda tô com duas rotas daquele jogo pra fazer. Eu não sei se eu quero fazer. Se ele entrar na rota bad end do School Days, aí você... Gente... É, eu acho que a gente pode fazer uma coisa menos trágica, né? Final, né? Ninguém morrendo e tudo mais. É um Battle Shonen. Vamos com calma, gente. É, vamos com calma, gente. Eu acho que a gente reinventou o gênero Battle Shonen aqui. A gente criou uma obra que tem tudo pra ser revolucionária. Uau! Por favor, patrocine. Eu acho que a gente tem que escrever um roteiro, tem que começar a distribuir pros estúdios, porque isso dá dinheiro. Isso dá dinheiro, isso tem potencial. Eu acho que isso seria muito legal. Que reinventamos o gênero Battle Shonen. Nós criamos uma obra revolucionária, uma obra que vai modificar as bases do anime tal como conhecemos hoje. Eu diria as bases do da humanidade. Hayata, já que anime foi vai um ser engano. Mais sucesso que queijo, tô a vendo. A frase dele cara. Se encaixa aqui. Anime was a mistake. E um anime do Projeto X seria um engano maior ainda, felizmente. Apesar de eu ainda querer um martelo gigante pra mim. É uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você, Dri. Como se chamaria seu martelo? Porque se ele é vivo e fala e você tem que agradar ele, eu acho que ele teria um nome, né? Alfredo. Por que Alfredo? Alfredo, como aqui. Todos os meus bichos, meu Alfredo. Deus. É sério. Gente, eu tenho um sapo que de vez em quando aparece aqui em casa, eu chamei ele de Alfredo. Aliás, tem uns três sapos, eu não sei identificar um outro, eu chamo todos os três de Alfredo. Alfredo é o nome do meu Bulbasaur do Pokémon GO. E Alfredo é o nome que eu me identifico. Meu martelo se chamaria Alfredo também. É, e ele provavelmente também ia trazer papel higiênico, porque isso é Alfredo, nome de... Alfredo! Alfredo! Oh, é mais uma utilidade, cara. Mudou. Perfeito. Poderia ser um martelo vestido de fraque e tudo mais, né? Poderia What? Ser tipo uma... Olha, colocar... olha aí. Não, então, não porque você tem que agradar ele. Então, mas ele pode querer se vestir bem. Ué, okay. Por que não? Ok, ok. Olha, se eu posso estar de maid, o que, que pode não ser... Exatamente. Se tem o feto exatamente de maid, se tem o Lucas de maid, né? Exatamente. Peraí, pessoal, já... Nós terminamos de reinventar o gênero Battle Shonen. Querem acrescentar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixo pra vocês. Pior que eu já disse, eu quero ver essa quantidade de DVD Blu-ray sendo vendida, meu Deus, quero ver. Porque eu quero ver uma segunda temporada desse negócio. Vai ser divertido. Inclusive, a gente vai começar agora uma vaquinha, porque se conseguir dinheiro suficiente, a gente vai produzir esse anime, porque ele vai revolucionar as bases da cultura humana. Eu tô esperando os fanfics do Chip. Exatamente. Vou aguardar, vou ler todos. Do Jinx de Aois? Não, tô fora desse negócio. E vou publicar algumas com o pseudônimo. Nossa, eu já tô escrevendo as minhas aqui, tá pensando o quê? Já tô com uma aba aqui cheia de ideias. E vocês nunca vão saber quem são os meus chips desse anime. Eu já tô com medo de um chip que é o Lucas com seu martelo. Eu tenho medo. Cara, isso tem potencial, isso não tava na minha lista. Uma maid e um martelo vestido de mordomo. Como isso pode dar errado, né? Isso tem tudo pra dar muito certo, cara. Caraca, isso foi muito bom. Bem, eu acho que por hoje é só. Mandem as suas ideias, mandem os seus personagens, mandem os seus desenhos. Bolem os personagens do resto da equipe, artistas. Vocês iam fazer a nossa vida infinitamente mais feliz se vocês desenhassem toda essa palhaçada que a gente falou aqui. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem escutado. Fiquem com caixa de entrada, continuem nos escutando. Mandem comentários, mandem e-mails, mandem sinais de fumaça. Entrem no grupo. É isso. Falou, tchau. Beijos. Falou. Tchau, tchau e até a semana que vem. Escutem aí. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que eu seja. Eu, Jim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que escutam o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, etc., acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira mandar aí, falar conosco de uma forma um pouco mais direta, você pode mandar o seu e-mail para o contato@projetoxpodcast.com.br. Curta nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. Pois é. Vai lá e nos siga. Uhum. Recados. Primeiro recado, saiu o Expresso Cast número 6 sobre o Stardew Valley, esse tema que parece legal. É, um joguinho muito interessante aí, estilo Harvest Moon. Se não conhece, vale muito a pena. E além disso, também saiu a playlist número 76 sobre Halloween Songs. Yes, algumas músicas com temas sobrenaturais e outras coisas parecidas. Tem alguma do Jack? Não. This is Halloween, Halloween. Pra comemorar o Dia das Bruxas. Ok. Link na postagem também. Link na postagem. E por fim, saiu o Nerdopoly Cast número 123. O tema é Nicola Cast, com a minha participação ali, com o pessoal do Nerdopoly. É, na verdade, era pra ser um podcast sobre A Lenda do Tesouro Perdido, mas a gente acabou falando mais sobre o Nicolas Cage mesmo, do que do filme. Ok. Tá lá, link na postagem, ficou divertido, escutem também. Eu só acho esse nome aí um pouco engana trouxa. O título não era pra ser esse, mas no fim acabou sendo. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, ah, é sobre o Nikola Tesla. Não. Não, mas não é suficiente. Ah, vamos lá, e-mails então, tá bom, galera? Vamos pro e-mail. Bom, hoje só temos um e-mail, né? O último podcast é bem atrasadão, né? Então só deu tempo de pegar um e-mail aqui, vamos lá. E-mail do Rodrigo Mendes Mesquita. Ele começa falando assim, olá, finalmente ontem terminei minha maratona de Projeto X. Conheci vocês pelo podcast do J-Wave e os podcasts sobre o MSP. Vários podcasts me marcaram, mas deixo os da zoeira que são todos muito bons. Olha aí, olha que beleza. Ó, vai sair agora, né? O que tá junto com esse, né? Olha que coincidência boa, né? Me emocionei com todos os de quadrinhos. O do Fullmetal me fez assistir todas as suas versões novamente. Só fico triste que já vendi minha coleção original dele. Ah. Mas tá saindo de novo. Pois é, olha aí. Tá relançando. Que legal. Oh, no momento de lançamento do Sketch deve estar no número 4 ou 5. Por aí, né? Por aí. Tá bem baixinho na numeração ainda. Bom, o podcast de 1984 foi a primeira vez que conheci alguém além de meu grupinho nerd que leu o livro. Ah, que bom, hein? Que legal. Tem o da coleção Vagalume, me fez ter lágrima nos olhos, pois vendi minha coleção inteira para pagar contas. É quem nunca, né? Quem nunca? Espero ansiosamente por cada novo volume de seu podcast. Então espera aí, pra você sair e escute esse podcast, tá legal. Sim, e também confira o playlist do Sage e o Expresso Cast. Também, aí ó. Um grande abraço para todos. PS, eu tenho 32 anos, assim acho que empato com o Sage. Quase isso, cara, quase. Quase isso, porque o Sage ainda tem um infinito aí antes. Que é isso. Eu sou só um pouquinho mais velho que ele. Bom, mas enfim, valeu, Rodrigo Mendes Mesquita. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Ainda bem que deu. Sim. Tivemos um e-mail pra ler. Muito obrigado. E vamos mandar um abraço aí pro pessoal que comentou, que é o Real Gaia, Raul Mendonça Siqueira, Nego Café, o Rafael Taira e o Francisco das Chagas. É isso. Bom, é isso. Curtinho. Pois é. Rápido, conciso. Sem dicas, só que eu não sei o podcast que vai sair da semana que vem. Semana que vem não, do... Espero que saia esse podcast, né? É. Então, não vou dar dicas, por garantia. Bom? Sim. Bom, mas é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por mandar e-mail, muito obrigado por mandar comentário. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, é isso, né? Sim. Até mais, tchau, tchau. Até a próxima vez. Falou.